André Cedrinho, o mural de Ibi Koala. Ítalo Cigano, sofrendo e bebendo. Era só você ter pedido desculpas. Você já saiu pra rua e beijou duas bocas. Você deve tá fazendo o mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito. E tá procurando se acalmar em um beijo alheio.